DJ Jacaré e Sonic Produções. Falhei, sei que eu forcei, é injusto, derrapei. Ainda dói, ainda dói. Foi legal, mas diamantes cai. E eu achando que já te esqueci, a vista do universo em si, te envolvendo em mim. Foi demais, foi legal, mas diamantes cai. Jacaré e Sonic Produções, dando um show de romantismo. Se te amo.